Eu disse sim pro mundo, eu disse sim pros sonhos e pra tudo que eu não previa. Sim pro inexplicável, eu disse sim, eu caso, eu disse sim pra tudo que eu podia. E eu podia mais do que eu sabia. Ai, que vontade de fazer show, caramba! Saco! Saudade de fazer show, né, minha filha? É, minha filha. Saudade, um showzinho, né, minha filha? É.